horas. 5 às 5. As 5 canções mais votadas pelos ouvintes radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Duas cidades, dois estádios, 15º Super Bowl Super Rock, Porto, 11 de julho, Estádio Bessa 21. Depeche Mode. Blumfeld Wagen. Motor e Peter Bjorn and John. Lisboa, 18 de julho, Estádio do Restelo, The Killers. Are we human? Or are we dancer? Duffy. You got me begging you for mercy. Why won't you? Mando Dial. I'm gonna dance with somebody, dance with somebody. The Walkman. You gotta dance to become my friend. E Brandy Carlyle. 15º Super Bowl Super Rock. Toda a informação em superboxsuperrock.net. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio. Radar. Radar. O futuro agora. Estamos em situação de reencontro depois da separação do fim de semana. O regresso de Viriato 25, a nova Toca do Lobo ao seu regime habitual, 23, uma da manhã, de segunda a sexta, o que com o jeitinho também dá um terça a sábado. Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece. Silence, Deepwater e Machine Gun. Assim ficam entregues as boas-vindas de Viriato 25 nesta edição de segunda para terça-feira em plena radar. Time for us. imediato 25 sons iniciais da edição segunda para terça entregues ao Third de 2008, assinado Portishead, temas Silence e ainda Deep Water e Machine Gun. Foram as nossas boas noites, também as boas-vindas convosco até à uma da manhã. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Mais daqui a pouco, 23h30, continua a dedicatória, porque existiam originalmente 10 inserções para Agostina Bessa Luís. Hoje vamos começar a última série entre a sexta e a décima. Edição relativamente recente, março deste ano, na Thrill Jockey. Arboretum. Oh, Of the road, and still I ride. Finalmente um espacinho maior para soarem à vontade. O álbum chama-se Song of the Pearls, edição de março de 2009 na Thrill Jockey. Os Arboretum foram os temas Fall Spring, Another Hiding Place e Down by the Fall Line.

Viriato 25 na Operação Noite dentro da Radar Edição, segunda para terça. Para trás, mais um Tirolinhas, Joana Cristina Ferrão, aqui em presença de Liars and Prayers, o último de Talia Zadek and Band. Do You Remember? Acabaram de ouvir o mais habitual Body Memory. cá vamos para a nossa habitual colher de blues. Esta semana de volta ao divertidíssimo álbum The Big Squeeze, divertidíssimo em termos sonoros, evidentemente, assinado CJ Chenier Clifton Jr. Chenier. Au contraire, mon frère, quand les points t'étonnent les frères, between me and your girl there, everything is clear now. Bon temps roulé, bon temps roulé, quand les points t'étonnent les frères, you must believe what I have to say. Sonoro para a colher de blues esta semana é um retorno de qualquer modo de CJ Chenier and the Red Hot Louisiana Band, o álbum The Big Squeeze. Hey, yo. usado esta semana para as colheres de blues, habitualmente 23h45 por aqui e praticamente até à meia-noite, não hoje. CJ Chenier and the Red Hot Louisiana Band, o álbum The Big Squeeze. Já temos convidados para a semana que vem para esta colher de blues, The Soaked Lamp, Homemade Blues, 2007. Clear sound is produced by striking the drum head with a forefinger. Radar, meia-noite. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 808-200-400 da Zone TV Cabo. Marquem já as vossas férias. 6, 7, 8 e 9 de agosto, Zambujeira do Mar. Festival Sudoeste TMN. The National. Matt Caddies. Buraca Som Sistema. Lily Allen. Basement Jacks. Mathcon. A.B. McDonald. Devotchka. The Veils. Faith No More. Mercy.

Minuto 25, a emissão de segunda para terça-feira no ar, na Radar, até à 1 da manhã. How Now, Andrew Bird, do álbum novo. Também uma visita ao álbum antigo para este inesquecível Fiery Crash, nas iniciais da hora complementar de hoje. Crash, recordação para o álbum anterior e também How Now, do último de Andrew Bird, entre as soltas inaugurais de Viriato 25, nesta hora complementar na Radar, emissão segunda para terça. Os hábitos mantêm-se à Boomerang às 0h30 e naturalmente também na ponta da língua, mais pertinho do fim da emissão, cerca das 0h50. Please Frequency Clear! Logo a seguir a encerrarmos a edição de hoje, a Antena Radar recupera o álbum de família da semana passada, Rumors, dos Fleetwood Mac. É também tempo de falarmos do álbum de família desta semana com o Tiago Castro. A dupla Tracy Thorn e Ben Watt passam esta semana pelo álbum de família. Eles são os Everything But A Girl e em 84 lançam o primeiro disco, o emblemático Eden, que revela a paixão do duo pelo jazz e pela música de dança. Esta fusão de elementos faz dos Everything But A Girl um dos mais inovadores nomes a sair do Reino Unido. Eden, de 84, é o álbum de família na Radar. Primeira passagem larga com o Tiago Castro no álbum família relativa aos Everything But A Girl e ao álbum estreia. Eden acontece quarta-feira às 14. Aqui fica um aperitivo. And still restless while every silence screams, and still she sleeps, turned to the wall. He fears the onslaught of his dreams, touches her back, but she doesn't. Round her hand, his fingers close, feeling the ring that cost more than the car. All of those questions that never arose, and so she lies away at night. Suddenly stares at the bedroom wall, feeling his hand there to touch her back. It's been a month since he started to paint the hole, and brightly burns the landing. Baby's screaming down the hall. She shuts her eyes and she shuts her ears. She's had it up to here, 'cause it's not his baby after all. Everything But A Girl, 1984, o álbum de família esta semana com o Tiago Castro na Radar. A primeira passagem larga acontece quarta-feira às 14 horas. Hoje à noite, depois da uma, recupera-se o álbum de família da semana passada, por inteiro também Fleetwood Mac, Rumors. Mais soltas, Viriato 25, The Bird and the Bee. Thank you. As duas para The Bird and the Bee, My Love, e também esta polite dance song. Clap your hands. Now get up. 24, 25 de noite, dentro na radar, duas para The Bird and the Bee, My Love, e também esta Polite Dance Song, são soltas, antes de chegarmos ao assunto principal desta segunda hora, 0:30 aproximadamente, o Boomerang. Ah, never mind that space stuff, let's get down to it. The Architect, Deus. What is the architect doing? Architect, Deus, em recuperação das soltas de Viriado 25 até à 1 da manhã por aqui na Radar. O tema de Ray Davies, I Go To Sleep, recuperado por Sia. Oh, you are far away. I know you're home with me. rondam os espíritos. On the Indiana Rose.